Estamos recebendo aqui na Rádio Sentinela o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Jean Marcos Leandro, e a suplente Odila Lúcio Luiz Ilki, para trazer algumas informações dos trabalhos que o Conselho faz em nosso município. Jean, qual é a finalidade do Conselho aqui no nosso município de Gaspar? O Conselho trabalha tentando ajudar a assegurar, né, os direitos da pessoa com deficiência física, né? Abrir sempre conversas com o governo, né? O governo tem sido bastante aberto quanto a isso, principalmente o secretário de Planejamento, o Givaer, né? Quanto à acessibilidade de calçadas e vias, né? Rampas, tudo assim que envolve o governo, né? Comércio local, empresas, tudo sobre acessibilidade. Odila, você é deficiente visual e sabe muito bem das dificuldades de andar no centro da cidade, mesmo depois da reurbanização com a instalação nas calçadas do piso tátil. Sim, bastante. Tem umas partes que agora estão construindo no momento, está em andamento ainda a calçada, só que não está na maneira adequada como a gente precisa, né? Aí a gente estava precisando que alguém fosse lá e desse uma olhadinha, o secretário de desenvolvimento, alguma coisa, para corrigir esse erro, né? Porque eu não sei também se essas pessoas que estão trabalhando com o piso podotátil ali, eles são capacitados, ou como que funciona. Eu não estou sabendo como funciona. Na verdade, muitas calçadas são colocadas esses equipamentos, mas não está de acordo ainda. Não. Tem o meio fio muito alto e não tem sinal de perigo, não tem indicação de travessia de rua, nada não indica, só manda que vai e que vem, né? E o piso tátil é uma fala, né, para o cego. E daí, nesse caso, o cego fica à mercê do perigo, né? Muitos lugares ainda existem alguns obstáculos que podem trazer uma queda ou até mesmo um acidente, Odila? Sim, tem muitos lugares. Principalmente aqui, por mim e por outras pessoas que passam por mim, sempre dizendo que quase não dá para andar nessa calçada que acessa a Rua 7 via Policlínica, né? Que sobe a Rua 7 e depois contorna até lá em cima, onde que era o antigo Zone, por ali. É um caos para andar, porque é muito alto, né? Alto relevo, assim, um pouco alto, um pouco baixo. E daí, a pessoa muito idosa, fica muito dificultoso para que ela venha fazer esse espaço para fazer uma caminhada, por exemplo. Elas não conseguem. Elas correm um risco que podem cair, podem machucar uma perna, uma coisa assim. E o meio fio, ele tem que ser desmanchado e feito novamente, né? Vamos dizer. Presidente Jean Leandro, falando em acessibilidade, uma das dificuldades das pessoas que têm alguma necessidade é quanto à subida do morro do hospital. E o Conselho está tentando ver se há possibilidade de instalar linhas de ônibus para ajudar as pessoas que, porventura, não têm condição própria para chegar até o hospital de Gaspar. É, ele tem problema de acessibilidade ali, até mesmo com as calçadas. A gente já conversou com o secretário Givaer para tomar algumas providências ali, né? Então é assim, ó, a gente está abrindo a discussão sem críticas, sem nada, né? Junto ao governo, entidades, né? Para que haja essa discussão, para ver se tem alguma forma de botar uma linha de ônibus. Porque a pessoa que tem poucos recursos não tem carro, né? Não tem dinheiro para pagar o táxi. O ônibus para ali na Praça do Papai Noel, próxima Praça do Papai Noel ali, né? E tem a dificuldade de subir. Então, assim, ó, tem pessoas que têm deficiências temporárias, né? Sofreu um acidente, ficou um período na cadeira de roda, ou pessoas que são deficientes físicos, né? Então, assim, ó, tem várias deficiências temporárias e permanentes, né? Que a gente tem muita dificuldade de acessar no hospital. Nós sabemos que o hospital, a localidade que o hospital fica, em cima do morro, com a via de pouco acesso, tudo. Então, a gente está querendo abrir uma discussão para ver se existe a possibilidade de ter uma linha de ônibus que as pessoas possam, de alguma forma, ali, ser agregada a outra linha, né? Que as pessoas possam ter um melhor acesso ao hospital. Quanto a essas modificações no trânsito, já temos algum deficiente reclamando com a extensão da rua que ficou muito larga, Jean? Gostaria até de pedir ali uma atenção para o secretário de Planejamento, né? Que foi feita autorização ali depois do trevo da Parole, ali quem vai para o supermercado Top. Eu mesmo eu tive dificuldade, né? Não tenho tanta dificuldade de me locomover, porque ali ficava uma poça d'água e não existia a rampa e não existia a calçada, né? Então ali é uma obra que ainda não foi finalizada, né? Está sendo finalizado, a gente entende tudo, né? E pediria ali para o GVE dar só uma atençãozinha ali, né? Que ele é uma pessoa bastante atenciosa ali quanto a isso, né? Que seja feita a calçada já dentro dos padrões, né? A rampa e o acesso ali. Até pessoas que não têm nenhuma dificuldade ali ficam vulneráveis, que desatravessa a faixa porque a via ficou muito larga, né? Tem dificuldade para acessar ali a calçada. Agora, Odila, e para você que é deficiente visual, a população, as pessoas que vê uma dificuldade até de atravessar a rua, eles colaboram com você? Muito sim. Eles me ajudam bastante, mas ainda tem bastante obstáculos. As bocas de lobo, a camada asfáltica subiu e a boca de lobo ficou a fundo, né? Aí isso me atrapalha muito quando eu vou andando, sempre, muitas vezes eu levo um susto. Tem que ficar sempre bem atenta, né? Nossa! E marcando os passos, os postes, desse poste naquele. E daí, como eu já tenho andado muito, vamos dizer, se eu estou aqui nessa curva, eu sei quantos postes tem para adiante e também quantas bocas de lobo. Daí eu me ligo, né? Senão, não tem condição, tem que ir marcando tudo assim. Aproveitando, Jean, quando acontecem as reuniões do Conselho? As reuniões acontecem sempre na terceira, terça-feira do mês, né? Qualquer informação pode ser pedida ali na assessoria dos conselhos, na assistência social. As reuniões são abertas para qualquer pessoa que queira participar e a gente está aberto aí às sugestões. Atualmente, quantos membros fazem parte do Conselho de Gaspar? Atualmente são 12 titulares e 12 suplentes, né? De vários segmentos da sociedade. Agradecemos a participação e sempre a Rádio Sentinela se coloca à disposição, presidente. Eu queria agradecer a você, Jean, né? Quando a gente vem aqui, o Gil também é muito atencioso. E agradecer a Rádio Sentinela por sempre abrir espaço aí para a nossa comunidade. Obrigado, Odila. Até a próxima. Eu que agradeço. Está aí, então, a presença do presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Gaspar, Jean Marcos Leandro, e da suplente, Odila Zilke. Para a Rádio Sentinela, o repórter Jean Carlo.